Eu andava só por essa estrada, com um grito preso na garganta, com os olhos tensos na navalha. Se me caçavam como um bicho no fundo dessa sala, no fundo desse mundo, com os olhos rasos na navalha, com um arrepio no cabelo, com um aço preso na cintura, como um pássaro no pulo voando pela estrada, roendo o som. Clarins da noite negra, acho que capturo o mal da noite. Paro e me despeço do futuro. Te vou rodando nessa estrada, o grito na garganta, os olhos na navalha. O aço brilhando escuro, o aço brilhando escuro, o aço brilhando escuro. Com